A escolha foi minha, eu vivia com pressa. Não pensei no plano B e agora eu tô nessa cela. Longe dos amigos, distante de você. Na moral tô preso, mas achei que ia morrer. Pela quantidade de tiro que me atingiu, pra mim tava tudo acabado quando meu corpo caiu no chão, esperando o SAMU. Só pensava nisso e nos conselhos que me deu. Já era, fudeu, o martelo bateu, a sentença cantou, meu castelo tremeu. E agora, preso na gaiola, sem poder te ver, nem acompanhar minha filha pra escola. Vou tirar uma temporada, no mínimo uns 8 anos, sem botar cara na madrugada. Acabou o baile, acabou a farra, acabou a ostentação. Desligar a minha marra, virei bola rasteira aqui dentro do sistema. Vou ficar no sapatinho pra não arrumar problema. Não tenho facção, não tenho regalia. Eu passo mó veneno e penso nisso todo dia, pra não virar uma máquina de fazer inimigo. Só conto contigo no fechamento comigo. Aqui dentro, vários traíra, vagabundo conspira. Coloca na bola da vez, fabricando mentira. Dessa vez o advogado não mentira. Reincidente, quebrei a condicional. Sou inocente, possuído pelo mal. Guarde bem meu nome que eu conto contigo no final. Se a liberdade cantar, quero te levar pra viver num lugar bem distante daqui. Se a liberdade cantar, prometo mudar e acabar com o terror que eu botei e sofri. Fui preso de bobeira, falei mais do que devia. Pancadão a noite inteira, me tirou a sintonia. Eu fui preso de bobeira, falei mais do que devia. Pancadão a noite inteira, me tirou da sintonia. O processo no sistema é lento, leva tempo, que falta que me faz um vento na cara. O relógio quase para, lealdade é coisa rara. O que nos separa é grade, concreto e cimento. Meu BO foi pesado, 1 quilo de pó, muito crack e um fuzil carregado. Tráfico internacional, bandido, tentativa de suborno, tô fudido. Regime fechado, sem direito à fiança. Entrei com recurso e perdi a esperança. Apelação negada, de volta ao coletivo. Ocupando minha mente, tentando me manter vivo. Com mofo, detento leproso, respirando o mesmo ar de um cara que tá tuberculoso. O estado se ausenta, na cela que era pra ter 15, tem mais de 40. Ninguém se recupera, ninguém se regenera. Eu só tenho você, liga nós e me espera. Só vou buscar a boa e não me envolvo mais em fita. Não quero ver você sendo humilhada na visita. Mas também não vou mentir pra você. Tô envolvido nessa porra pra matar e pra morrer. Tirar minha cadeia com dignidade, homem de verdade. Segura a bronca daquilo que cometeu. Quem entrou de bucha na parada errada fui eu. Tudo que eu tenho intocado de valor é teu. Você não se envolveu, o problema é meu. Papo reto, te devo lealdade. Não é qualquer mina que fecha na dificuldade. Ontem ostentando, hoje precisando. Quem sabe amanhã estaremos triunfando. Contigo, longe do perigo, passando por cima de toda a merda que aconteceu comigo. Vou refletindo aqui no pátio interno e sobrevivendo no inferno. Se a liberdade cantar, quero te levar pra viver num lugar bem distante daqui. Se a liberdade cantar, prometo mudar e acabar com o terror que eu botei e sofri. Fui preso de bobeira, falei mais do que devia. Pancadão a noite inteira, me tirou a sintonia. Eu fui preso de bobeira, falei mais do que devia. Pancadão a noite inteira, me tirou da sintonia.